Agatha apareceu. Caralho, tomei de forro, Guga. Não posso. Tem que falar baixo. Desculpe. Ela olhou feio pra você? Ela só abriu a porta. Não, ela só abriu a porta, olhou pra minha cara Você só e abriu a porta e fechou a deu o porta. dedo? Shhh, Guga, tem que falar baixo, tem que falar baixo. E você tem que Vamos falar lá. baixo, eu não faz diferença. Shhh, shhh. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu estou no GugaCast! Nossa, a Agatha vai vir aqui me dar um esporro. Ela não acordou, não? Nossa, ela já veio reclamar aqui que eu tava ouvindo Aerosmith alto aqui, aí eu, putz, grila. Se não acordou agora, não acorda nunca mais. Não é nem a Agatha, é a Gisele. Se a Gisele acordar, ela fica muito puta. Que eu tô em casa, eu tô gravando em casa. Mas tudo bem, vale pelo Guga. Eu sou o Guga Mafra, você tá ouvindo o GugaCast e você já sabe que está aqui o maior podcaster do planeta, Alexandre Antônio Jovem Nerd, muitas palmas. Muito obrigado, muito obrigado. São seus olhos, são seus ouvidos. O Alexandre veio aqui pra contar as histórias de quando ele foi um estagiário escravo na TV educativa, é isso? Não, eu não era mais estagiário na TV educativa, eu já era um designer normal. Não, eu já tinha bastante experiência, porque eu comecei a trabalhar com design, com internet. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha... Eu ainda tava no colégio, né? Comecei a fazer estágio não remunerado em Botafogo, pegando busão na humildade, na Express Line, que era um provedor de acesso à internet, rapaz. Lembra disso? Que existia isso? Você tinha que contratar um provedor de acesso para você discar o seu telefone e ter o acesso à rede mundial de computadores, rapaz. É, trabalhou em provedor, formou caráter, né? Mostra que você tá aqui desde o começo. E eles tinham alguns clientes, e para onde a gente fazia, eles faziam um site. Sim, aqui era o serviço completo. Exatamente, e aí eu fui trabalhar de estagiário lá, e eu fiz um site do... Brasil Legal, você lembra desse programa? Lembro, da com a Regina Casé, exatamente. Pô, que era legal, uma. Eu não sei se eu não lembro se eu fiz um site ou se eu fiz só uma proposta, sabe? Mas eu fazia HTML no Notepad, rapaz, e escrevia no HTML inteiro e tal, não sei o quê. Era aqueles sites toscaços, isso foi em 1996? 7? Caraca, tem 20 anos, filha da puta, velho. Mas se você fazia no código, mostrou que tem caráter também. E aí eu fazia, e aí depois surgiu um programa revolucionário chamado Hot Dog. Olha aí, quem é velhaco e mexia com isso na época vai agora abrir um sorriso. E aí no Hot Dog ele já ajudava você a montar com as tags de HTML bem mais fácil e tal. E aí eu fui estagiário não remunerado. Nessa época, depois da TV Brasil já era a TVE, a TV Brasil, né, que mudou de nome, né, um pouco antes de eu entrar, já era um outro estágio da vida. Dá uma pausa nessa história, que eu tenho que dar um monte de recadinho, a gente tem um jogo e aí depois a gente volta pra ela, beleza? Muito bem. Primeiro recadinho, se você quer ouvir um mini GugaCast todo dia, Jovem Nerd... Você precisa assinar o GugaCast no Apoia-se. É apoia.se / GugaCast. Você se torna um assinante. Você faz parte do grupo secreto do GugaCast no Facebook. E lá tem um mini GugaCast todo dia. Você faz parte de uma bolha maravilhosa na internet. Olha aí que bonito. Não é incrível? Incrível. Custa só 15 pratas. Você tem que chegar lá, você tem que descobrir como é que faz e tal. Mas uma hora você pede acesso no grupo e a gente deixa você entrar. E aí é muito maneiro. Olha e tem aí. Tem conteúdo exclusivo todo dia. Muito bom, muito bom. Além disso... Para os assinantes, a gente tem a Semana Ivan Lins. Está rolando a Semana Ivan Lins, a tão sonhada e tão pedida e tão aclamada Semana Ivan Lins. A semana que a gente homenageou o Ivan Lins. Por quê? Porque sims. Outra coisa que vai deixar você bolado agora, é que agora a gente tem as camisetas GugaCast. Caraca! Que excelente, tô emocionado. Sem sacanagem. Você vai lá, a gente tem um parceiro, é a Mitou. Você vai lá em mitoucamisetas.com.br / GugaCast e lá tem as camisetas exclusivas do GugaCast. Outro recadinho, a gente precisa de histórias. Os próximos episódios do GugaCast vão ser sobre Dia das Crianças, então manda histórias da sua infância. Sobre aniversários, eu vou fazer um especial de aniversário no meu aniversário. Olha aí. E também sobre histórias sobrenaturais. A gente vai fazer o Sobrenaturais 2. Então mande suas histórias pra cartas@gugacast.com, que a gente vai ler nos próximos episódios, beleza? Manda a sua também, Alexandre. Sobrenatural? ou de aniversário ou de criança. Tá bom. Beleza? Beleza, cara. Você sabe, eu tenho um princípio que eu acho que quanto mais as pessoas ouvirem podcasts, melhor. É isso, é verdade. Não é? É melhor pra todo mundo. Então, aqui no GugaCast, toda semana eu indico um podcast. Oh. De vez em quando eu indico um canal do YouTube, mas na maioria das vezes eu indico um podcast. Sim. Eu ouvi um podcast muito maneiro essa semana, feito pela galera do Não Salvo, chamado Rebobinando. E eles estavam entrevistando o Thunderbird, cara, da MTV. Caraca. Eles fizeram podcasts todos sobre a MTV Roots dos anos 90. E foi muito maneiro. Excelente, excelente. Então essa é a minha dica da semana. Ouça o Rebobinando. Link no post. Alexandre, é o seguinte. Aqui no GugaCast, a gente tem um jogo antes da gente começar as histórias. Vamos fazer. Eu criei um jogo especial pra você, cara. Ih, caraca. Esse jogo se chama Jovem Never ou Jovem Nessa. Ah, eu sei qual é esse jogo. Sacou? O jogo é muito simples. Eu vou falar uma situação que ela tá no limite entre ser maneiro ou ser uma roubada total. É tipo mata o piloto, é isso? E tipo isso, cara, o Azaghal falou a mesma coisa quando eu contei pra ele. Exatamente isso. Já inventaram isso, Guga. Eu sei. É da MRG. Quando a gente fez com o Azaghal, a gente chamou de Azaghal ou Azaghalt. Muito foda. Excelente. Não é? Você é demais, Guga. E aí no seu vai chamar Jovem Never ou Jovem Nessa. Então eu vou te falar. Muito bom, muito bom. Adorei. Eu vou te falar a situação, aí você só me fala Jovem Never ou Jovem Nessa. Entendeu? Certo, certo. Vamos. Quando eu pensei em fazer esse jogo pra você, eu fui ouvir hoje de novo que a gente fez com a Azaghal, que foi muito maneiro. E aí eu tive a ideia de colocar as exatas mesmas situações. O que eu coloquei pra ele, eu vou colocar pra você, depois a gente compara, sacou? Beleza, beleza, beleza, vambora. Porque vocês são tipo um casal. É se fuder. Caraca, cara. Vai, vai logo. Primeira situação. Noite do metal do Rock in Rio. Jovem Never ou Jovem Nessa? Ah, mas depende. Por quê? Depende do metal. Depende. Tem metal e metal, pode. Qual que é qual, então? Qual que é Jovem Never? Se for Metallica, nunca você vai. Se for Slayer, você vai. Já é fora do meu Jovem Never. se for Iron Maiden, Jovem Nessa. Você vai? Sacou? Mas você vai no meio da galera ou você vai no camarote? Você vai rei do camarote? Eu não vou na galera, não, cara. Já não tem mais idade. E se fosse do Michael Bublé? Com um piquenique, sabe? Você põe uma toalha. Não, aí você tá. Michael Bublé, você vê sentado na mesa, pô. Não, assim. Aí é. O show do aí Michael Bublé. Nessa. Show do Michael Bublé em estádio, você põe uma toalha no gramado, você leva umas frutas, abre um vinho. É assim que nego faz. Jovem Nessa. Cara, eu vou te falar que pra mim é Jovem Never total, em todas as situações. Todas? É, porque eu acho show em estádio, não importa quem esteja tocando, show em estádio é sempre uma merda. Eu fui a dois shows na vida, você sabe, né? É mesmo, tem essa história. Assim, teve um show na praia, quando eu era adolescente, do Djavan, e eu fui porque tinha uma garota que eu queria ficar, e aí ela quis ir no show do Djavan, mas não conta, era na praia, tava todo mundo, sabe, eu não conto esse show. Show viu? De verdade, você compra ingresso. Você cantou e vai. Junto? Você levantou a mão e cantou junto? Pai, não, mãe, não. Ouro de mim. Você cantou? Não. Eu tava só na estratégia do Xaveco. E deu certo? É, foi um namorico de um mês. Aí, jovem nerd. Mas aí eu fui a dois shows na vida. Um, Paul McCartney, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. Foi aquele que a galera levantou a placa escrito Na, em Hate Wood, não foi? Não, não sei, foi um show mais recente, sei lá, 2013, alguma coisa assim. E aí foi, mas aí eu fui na arquibancada, só que eu ia meio de lado. Sim. Eu tinha cadeira, eu levantava, sentava, foi ok. E o segundo show você estava, Guga Mafra. Qual foi? Tenacious D na Nova Zelândia. Puta, maravilhoso, esse show foi maravilhoso, foi incrível. Caralho, high five. Esse show foi legal, high five virtual. Esse show foi maravilhoso, cara. Eles tocaram Beatles no final, fazendo solos todos com a boca. É, foi foda. Foi um acústico, né? Você tava ele e o Caio, tinha o baterista maluco que tocou uma música só, a outra. Não, mas a banda é assim, o Tenacious D, são só eles dois tocando violão. É isso que é legal. Foi muito foda, foi muito foda. Eu achei do caralho esse show. E foi um show pequenininho, porque a cidade foi semi-destruída por um terremoto, né? Alguns anos atrás. E ela tá meio que... E o show foi improvisado, num lugar totalmente improvisado lá e tal. E tipo... bem íntimo, sabe? Foi do caralho. Foi do caralho. Foi num terreno baldio embaixo de uma tenda de plástico. Embaixo de uma lona. Eles fizeram uma tenda de plástico enorme, exatamente. É isso aí. Foi do caralho mesmo. Esse show foi muito bom. Que legal, cara. Que legal que eu estive em 50% dos shows que contam na sua vida. Exato. Preciso manter essa meta. Uhum. O primeiro show que eu fui na minha vida, cara, foi... Eu fui num show do Balão Mágico, mas eu não lembro. Eu sei que eu tava lá e eu não lembro. Nossa, caraca. E eu fui num show do Menudo também. Puta. Eu tinha 7 anos. Porque minhas irmãs foram, elas eram fãs. E aí eu fui também. Eu não lembro exatamente porquê, mas eu não lembro, eu lembro muito pouco do negócio. Uhum. Agora, o primeiro show que eu fui, assim, porque eu quis ir, porque eu fui, foi do Oswaldo Montenegro. Caraca, Guga. E foi do caralho. É um puta show. Tá bom. Foi bom pra caramba. Mas então é isso. Noite do Metal, Jovem Neva, Michael Bublé, Jovem Nessa, Djavan, Jovem Nessa também. Eu falei que depende. Não, você não pode ter tempo que depende, bem. Cara. Você tem que escolher. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso aí. Tá bom, próxima situação. Hotel Fazenda. Hotel Fazenda, ele pode ir pra um lado muito maneiro, que é você tá num lugar chique, que você relaxa e coisa assim. Mas ele pode ir pra um lugar muito merda, que, tipo, tem monitores querendo fazer você, tipo, fazer atividades... E ele pode ser lotado. Enfim, Hotel Fazenda. Jovem Never. Never? Never. Essa me surpreendeu. Não, não, cara, já foi o tempo também. Não, quê, cara? Não, cara, não, eu não quero ir pra um lugar que há a possibilidade de me fuder. Eu quero ir num lugar que as possibilidades são altas de ser, sabe, você está bem, isso é legal e tal. Quando existe a possibilidade... É que nem acampar. Acampar a possibilidade de se fuder é 100%. Você vai sempre se fuder. De alguma forma você vai se fuder. Então, não. Never. O Hotel Fazenda, pode ser que você tenha bons momentos, como eu já tive indo ao Hotel Fazenda antes. Já fiquei em bons hotéis fazendas com comida maravilhosa, comida fresca, franguinho caipira que vive solto e feliz lá. É outra parada. Não. Não, no momento que você tá comendo ele. O quê? Ué. É a vida do campo, maluco. Um dia ele tá lá feliz, outro dia tá na tua barriga. Mas, assim, já tive boas experiências, mas, tipo, chega, não, cara. As experiências ruins, elas contam também, sabe? Água fria, falta luz, chove pra caralho, bicho, calor, fedor. Sapo no banheiro. Comida merda, sapo no banheiro, exatamente. Tudo isso já aconteceu, exatamente. Sabe o que o Dave falou? Ele falou que, quando eu fiz essa pergunta pra ele, ele escolheu Azaghal. E ele falou, uhum. Ele falou, cara, Hotel Fazenda tem uma coisa, é a sala de TV. Exato, cara, que merda. Isso é muito triste, cara. A sala de TV, puta que... Cara, Azaghal mudou muito bem. Porque a sala de TV... É uma entidade, né? Do Hotel Fazenda. Uma entidade do Hotel Fazenda que prova como o lugar que você tá é a merda. Tem uma sala que as pessoas vão em comunidade assistir a porra da novela. Caralho, que merda. É realmente never não, again, cara. Não importa o nível do hotel, cara. Pode ser o hotel mais chique, vai rolar a sala de TV e nego vendo a novela. A sala de TV, é isso aí. Eu acho até que esse hotel que o Dave foi, o que eu fui também, é mal assombrado. E essas pessoas estão lá a vida inteira. Elas são, tipo, aprisionadas na sala de TV, entendeu? É, Hotel Califórnia, mano. Pra eternidade, exato. Ok, próxima situação. Só que no Brasil seria o Hotel Três Pinheiros, alguma coisa assim, né? Tá todo mundo preso lá, o resto da vida, na sala de TV, assistindo chuvisco. Ai, caralho. Que ideia maravilhosa. Fazer a versão inferno. Brasileira, né? Exatamente. É o Hotel Três Pinheiros. Tem o cavalo fantasma, o bode fantasma, tem tudo. Tem a sala de TV. O cara não pode sair nunca mais. Não, é só chuvisco. Só do sapo no banheiro. O sapo eterno no banheiro. Água fria, essa merda. Ai. Caralho, e você não tem GPS, você não pode sair de lá. Cara, alguém tem que produzir isso. Pior que tem um Hotel Três Pinheiros lá no Rio, cara. O nome tem que ser esse. Muito bom. Eu não consigo nem ir pro próximo. Ok, próxima situação. Vai. Reunião da escola. Sabe assim, quando, tipo, 20 anos depois, você vai se reunir com a turma... Nossa, jovem, never! Porra, caralho, cara. Não quero mais ver essas pessoas, cara. Você não tchau, quer ver já o que aconteceu com as pessoas? De quando você se formou no terceiro ano, segundo grau? Isso aconteceu 15 anos atrás com o Orkut. As pessoas faziam isso. Né? Usava o Orkut pra ver o que aconteceu. Cara, hoje tem o Facebook, você pode catar também a pessoa no Facebook. E é isso, é suficiente. Né? E foi horrível. Por que você vai se reunir com as pessoas? Aí você descobre que o furo... Caralho, não. Não vou nem fazer uma fala de política, mas... Entendeu? Puta. Fulano... Caraca, é uma merda isso. Mas então, o Orkut, ele abriu uma caixa de Pandora. Porque as pessoas do passado têm que ficar no passado. Exato. Porque senão, é como se você tivesse dado... Sabe aquela situação constrangedora que você deu tchau pra pessoa e aí você vai pro mesmo lado? Isso, exatamente. Você já deu tchau na vida. É como se fosse isso pra sempre, quando você adiciona essa pessoa no Facebook. Exatamente. Não é? Você deu tchau e agora ela tá sempre ali com você. Exatamente, é isso mesmo. Não dá, cara. Não, em reunião, puta, ver ao vivo, assim, a galera... É tipo assim, e aí, tudo bem? Tadadéu, como é que tá as coisas? É, acabou. Isso não tem que, mais. Mas já pensou que maneiro? Se você ia chegar lá, cara, você ia ser o cara mais famoso dessa galera. Não, eu estudei com a Roberta Sá, sabe o que é? Não faço ideia. Cantora, bem famosa no Brasil. Mais que você. E ela era. Ué, ela é famosa, ela é uma cantora famosa. Ela aparece na Globo, essas coisas todas. Ela tem podcast? E ela. Não, sei lá. E ela era a Roberta da minha sala, que depois se transformou na Roberta Sá, a cantora. Entendi. Sacou? Legal. É legal. Eu estudei com o filho do Ricardo Boechat, olha aí. Que ele virou economista. Era um surfista do Leblon, foda, virou um economista. Eu estudei com o Tanji do vôlei. Não, eu não estudei com ele. Porque ele é mais velho que eu. Mas eu estudei na mesma escola que ele. Ele era do time de vôlei no meu colégio. E a gente ia lá torcer pelo time do colégio e tal. E ele tava lá. Caraca, olha aí que beleza. E aí depois ele virou o Tanji do vôlei da Globo. Foda, né? Maneiro, mano. Virou campeão, medalha de ouro, foi foda. A gente ficou, caralho, era o cara da escola. Foda. Olha aí. Mas não, né? Tá bom, né? Ver assim, só de longe. É legal ver o sucesso de alguns amigos e tal, mas é isso aí. Tá de bom tamanho. Tá bom. Última situação. Participar do podcast dos amigos. Jovem nessa, porra. Você tá aqui, maluco? Né? O que eu tô fazendo aqui? Exato, pô. Pelo amor de Deus, Guga. Sabe o que ele falou? Azagou o total, tanto é que eu tô aqui. Uhum. Agora, participar do podcast dos outros, Azagal. Olha aí. Eu já passei de vários podcasts dos outros. É, eu sei. Alguns. Acho que alguns. É muito estranho você estar no outro lado, você não ser o host. É ótimo, porque você não tem que gravar, se preocupar com edição, essas coisas. Isso aí é. Eu só falo aqui, você se fode aí. Mas pra mim, participar do Nerdcast foi um aprendizado. Eu tive que aprender a participar do Nerdcast. Ah, é? Olha, por quê? Porque, como a gente grava remoto, você tem que aprender que você tem que interromper as pessoas. Ah, é, de alguma forma, pra você entrar, você tem que... Exatamente. Por isso que tem alguns participantes mais recentes e tal, que eles ficam acanhados de fazer isso e acabam não falando muito. Você tem que interromper as pessoas e isso ser ok, isso ficar numa boa. Porque como tem um delayzinho, não tem como você dar um espaço. Você tem que falar em cima da pessoa e tudo bem. Um pouquinho, exatamente. Você tem que dar uma de entrão, assim. É. Senão você não consegue, é isso aí. E eu aprendi isso. Eu aprendi isso depois de alguns Nerdcasts. Ah, mas você aprendeu muito bem, Guga. Você é ótimo. Você é um ótimo Nerdcaster. Obrigado, cara. Eu sou muito orgulhoso disso. É a coisa mais legal. Acho que de todas as coisas que aconteceram na minha vida, ser um Nerdcaster é a mais legal delas. Excelente. Beleza, vamos pra história então? Vamos lá. Então você era um estagiário no provedor de internet. Exato. Você fez o site da Regina Casé. Fiz, né, do programa Legal. Aí você se preparou ao longo de 10 anos, legal. Finalmente, ser um designer pleno na TVE, foi isso? Não, eu fui trabalhar em outros lugares, como qualquer pessoa normal. E aí, o que aconteceu? No lugar que eu trabalhava, eu tava meio que estagnado lá, entendeu? Uhum. E eu tava, puta, eu precisava ganhar um aumento e tal, e não sabia como, já tinha pedido aumento e tal, mas eu aprendi depois que você nunca deve pedir aumento, você deve pedir mais responsabilidades. E aí o aumento vem. Mas aí eu tava só pedindo aumento, a galera, não dá. Aí eu tava tão de saco cheio, que eu resolvi fazer o maior blefe da minha vida, isso não na TVE, foi antes, e falar que eu ia trabalhar na Globo. Aí. Porque eu tinha um amigo que foi trabalhar, amigo designer, amigo de faculdade, ele foi trabalhar na Globo e eu sabia mais ou menos como era o esquema lá. E eu nem me interessei, eu não fui lá, entendeu? Tipo, eu simplesmente estava tanto saco cheio que eu falei assim, galera, então a Globo me ofereceu X pra eu trabalhar lá. Mas se vocês quiserem fazer uma contraproposta e tal, beleza e tal. Aí eles, beleza, então segunda-feira a gente... Não, eles falam, beleza, eles vão pensar aqui e segunda-feira a gente fala, né? Aí foi o fim de semana mais tenso da minha vida. Porque eu, nessa época, eu trabalhava, minha mãe é separada do meu pai pagava meus estudos na faculdade, mas eu tinha que trazer dinheiro pra casa, porque minha mãe tava se tratando de câncer e tal, e não conseguia trabalhar muito, então eu tava provendo também em casa, entendeu? Precisava da grana. Puta irresponsabilidade minha. Nossa. Fazer esse blefe sem ter nada, sacou? Eu falei assim, porque eu tava tão de saco cheio, eu falei assim, se os caras falaram que não dá, eu vou até o final e eu vou pedir demissão e arranjar outro emprego, me fuder pra arranjar outro emprego. Eu entendo que você pensou isso na época, que você era um menino inexperiente, estagiário. Mas, não, você não era mais estagiário. Mas você era um menino inexperiente ainda na vida. Sim. Mas você não precisa ser all-in. Você pode chegar e falar, olha, eu recebi uma proposta, e no fim, depois você não vai. Você não pede demissão, não precisa fazer isso. Aí eu nunca ia receber, né? Eu ia perder a moral total, né? Se eu falasse, eu recebi o aumento e eu vou trabalhar lá, se vocês tiverem uma contraproposta. Aí o cara, não tem contraproposta. Aí eu cala a boca e continuo trabalhando lá. É. Né? E não ia ser legal, mas dá pra se recuperar disso. Mas aí eu me preparei psicologicamente pra sair de lá e procurar outra parada. Só que eu devia ter feito isso antes, né? Devia ter feito o que uma pessoa normal faz, né? Você vai, faz uma entrevista ou outra e tal, e aí você tem uma proposta de verdade e aí você fala. Eu devia ter feito de verdade, não feito esse blefe maluco, né? Mas aí chegou segunda-feira e eles falaram, beleza, então vamos te pagar aí, eu descobri aí o que você ia ganhar lá. Aí eu, cara! Oh my God! Eu, sério, valeu, cara. Não, beleza, eu gosto de ficar aqui, tararéu. Eu saí pra almoçar, maluco. Oh my God! sabe episódio 6 do Rick and Morty? Sexto episódio da terceira temporada, que eles ficam gritando dentro da nave depois eles passam a situação que eles quase morrem. Eles, meu Deus, eu não estava no controle dessa situação. Oh my God! Eu tava gritando que nem um Mas foi um alívio, como um daqueles que eu nunca tinha sentido na vida, sabe? E eu me senti tão poderoso, sabe? Caralho, meu irmão! Eu sou foda! eu realmente me senti fodaço naquele dia. Eu falei, caralho, venci! Foi tipo uma vitória, sabe? Mas foi uma vitória de... Mas foi foi um risco muito desnecessário que eu corri ali. Foi um Mas eu consegui. Sim, exato. Mas eu consegui meu aumento e aí fiquei trabalhando mais um tempo lá. E aí depois você saiu. Não, e aí o que aconteceu? O Jovem Nerd começou a aparecer. O Jovem Nerd foi criado na hora do almoço, nessa empresa que eu trabalhava, DBN. Que já mudou de nome, já não tem mais esse nome. Mas... E aí ele tava crescendo e etc, né? E eu e a Azaghal nos dedicando muito. Já era uma empresa e tal. E aí surgiu uma oportunidade de verdade de eu trabalhar na TVE. Porque quem trabalhava na TVE era nosso amigo 3D. Ah, que maneiro. Ele trabalhava na parte de multimídia lá, fazendo site, essas coisas também. E aí ele falou, acho que tem uma vaga aqui, se quiser dar uma passada aqui. Fui lá, fiz a entrevista e os caras, beleza. Só que acontece, lá eu ia ganhar menos. Mas depois de tudo isso... Então, mas aí calma. Mas aí antes eu não tinha uma estratégia, eu não tinha estratégia nenhuma, eu só precisava ganhar mais dinheiro. Agora já tinha o Jovem Nerd e o que acontece? Na TVE ia ganhar menos, mas trabalhava só 6 horas por dia, não 8. E isso me dava 2 horas a mais todo dia para o Jovem Nerd, entendeu? Ah, cara, isso foi empreendedor. Foi. Assim, foi uma decisão estratégica, né? Porque a gente sabia que o Jovem Nerd estava crescendo, não tinha grana para se segurar só de Jovem Nerd, claro. Uhum. Mas a gente tava bem focado em fazer dar certo, e a gente acreditava mesmo que o futuro, nosso futuro era o Jovem Nerd. Então foi uma decisão super estratégica. Eu vou ganhar menos aqui, mas vou ter mais horas pro Jovem Nerd. Isso realmente foi o que aconteceu. Aí foi eu, em 2007, trabalhar na TV Educativa, na Lapa, Rio de Janeiro, que mudou de nome na época para TV Brasil. Que é como se fosse a TV Cultura de São Paulo. Uhum. Galera, enfim, era TV estatal. TV pública. Mas que contratava CLT, né? Eu era contratado CLT. Tinha lá os diretores e tal, era funcionário público e tal, mas a galera do dia a dia, assim, tipo multimídia, tudo, a galera CLT, que eles contratavam normal, entendeu? Empresa híbrida. Cara, eu nunca teria feito isso. Era híbrido. Eu nunca teria. Ou eu teria ficado no outro emprego que me paga mais, pra ganhar mais dinheiro e acabou. Uhum. Eu nunca teria a manha de pensar assim, se eu tiver mais horas, eu posso me dedicar a outro projeto. Ou eu ia falar assim, eu vou trabalhar nesse aqui menos e passar mais horas dormindo. Então o que acontece? Isso foi em 2007, a gente decidiu profissionalizar o Jovem Nerd em 2005. Uhum. Foi quando a gente entrou no IG. Uhum. Então... Você vê, já estávamos há 2 anos com o foco profissional no Jovem Nerd. Caramba. Que deixou de ser uma brincadeira e passou a ser, sabe, sério, minha mãe, entendeu? Uhum. Então, qualquer brecha que desse a gente a oportunidade de investir mais no nosso tempo no Jovem Nerd era excelente, entendeu? Então, pra mim, foi um negócio que eu fiquei muito empolgado, sabe? Uhum. E aí fui trabalhar na TVE, trabalhei lá durante 1 ano. Uhum. E foi um ano peculiar. Foi um ano de muitas loucuras, cara. Foi o ano que eu fui trabalhar no The Office. Que eu não conhecia na época, mas quando eu conheci a série, eu falei, caraca, eu me apaixonei pela série porque eu vivi aquilo, cara. Quem era você no The Office? Porra, eu era o Jim, né, cara? Eu era o cara que olhava pra câmera com todas as loucuras que aconteciam em volta de mim. Não, tinha outros Jims lá, é óbvio, mas é que... Tem uma regra que se você não sabe quem é o Michael Scott no seu escritório, é porque ele é você. Exato. Mas eu sabia exatamente que era o Michael Scott, era o meu chefe, uh-huh. Direto. Uh-huh. Era o Michael Scott, cara. O que acontecia? O setor de multimídia, ele era uma coisa nova na empresa, né? Uh-huh. O setor de multimídia, o que, que ele fazia? Ele fazia os sites, o site da TV Brasil... E os sites dos programas, entendeu? A gente cuidava da casa, entendeu? Tudo que era interno, né? Era feito num setorzinho de multimídia que trabalhava umas 5 pessoas. Uhum. Uma delas era o 3D, então imagina. Então, o que acontece? Essa galera toda era CLT, só que ficava num canto subordinado ao setor de comunicação social da empresa, sacou? Uhum. O setor de comunicação social... gigante, que lidava com 1000 outras porras e tal, e sendo que o diretor era um funcionário público, né? Estava lá e há 2-3 mil anos, tá com essa? Uhum. E a gente era meio que os invasores lá, entendeu? Uhum. Dentro daquele universo de empresa pública. Sim. Mas era mista, entendeu? Como você falou, né? Era uma empresa que tinha lá o CLT e tinha os funcionários públicos. E aí o que aconteceu? O meu chefe, ele não era o chefe do setor, ele era o chefe do multimídia, que era um subsetor da comunicação social. Entendi. E ele era o Michael Scott, cara. Nossa, mas ele era tão Michael Scott. Pra começar, eu ganhava a mesma coisa que o meu chefe, e isso era muito louco. Isso era muito doido, cara. Depois, ele tentava fazer piadas que eram muito sem graça. Aquela coisa de Michael Scott, cara. Quem conhece The Office sabe, entendeu? Ele era tipo um tio do pavê. Tio do pavê, fazia comentários completamente impróprios pros funcionários. E quem quisesse processar ali assédio moral, fazer a festa ali. Mas caraca, cara, ele era muito Michael Scott. E aí, um dia, ele saiu. Como assim? Ele deixou de ser o chefe. Ele foi embora, foi pra outro emprego. Mas ele não era concursado e tal? Não, ele era CLT, que nem todo mundo. Só que o que acontece? Esse cara, ele era um funcionário do multimídia, e o chefe da multimídia saiu, uhum. E alguém falou assim, tá faltando um chefe aqui, precisa de um chefe. Aí, então vai ser você. E aí o cara não ganhou aumento. Por isso que eu ganhava a mesma coisa que ele, porque eu era o mesmo nível de funcionário dele. Os caras só tacaram a pica dele ser chefe. E aí quando ele saiu, eu falei, caralho, nem fudendo eu vou ser chefe dessa merda. Ai, ai. Não, mas acho que ele saiu depois de mim, não foi? Acho que foi. Que já é um sinal de maturidade também, você saber que é melhor não ser o chefe. Assim, eu não queria ser. Depende do lugar. Eu não queria ser o chefe daquele pandemônio que era aquele circo que eu trabalhava. Cara, olha só, teve um dia. Eu já contei isso na podcast. Teve um dia que teve uma palestra que lá tinha, né? Aquele negócio de exercício laboral, volta e meia chegava. Cara, imagina, The Office, cara, essa merda. Todo mundo para, vamos lá fazer ginástica laboral, aquela merda toda. Todo mundo de saco cheio, disso, com aquela cara de putaço. E o cara tudo empolgado, vamos lá, um, dois. E o chefe fazendo piada, vai com os cortes. Nossa, cara, que maluquice. Eu trabalhei numa agência uma época que a empresa inventou de ter ginástica laboral. Igualzinho isso aí que você falou, só que ela era numa sala específica. Uhum. E meio que ficou claro que fazer a ginástica laboral era um lance meio que obrigatório, tinha que ir. Uhum. Então, todo mundo ia, era cheião, assim, tipo, a professora de ginástica laboral que ia lá, tava chava do caralho. Uhum. Aí, alguém teve a brilhante ideia de... Essa agência que eu trabalhava tinha um grande cliente. Tipo, quase todo mundo tava dedicado a esse cliente. E alguém teve a brilhante ideia de marcar as reuniões com o cliente na hora da ginástica laboral. Porque aí não dá pra você faltar, você fala, puta, eu não vou poder ir porque tem a call com o cliente. Uhum. E aí a gente começou a ter uma ideia de, pô, me põe nessa call aí que eu quero participar também. Pra não ter que ir pra ginástica laboral. Aí teve um dia que o chefe chegou e falou assim, ó, a gente percebeu que tem uma galera marcando call na hora da ginástica laboral e tal. Cara, e descobriram. E não é obrigatório. Se vocês não quiserem ir, não precisa ir. Cara, no mesmo dia, ninguém foi. A não ser a menina que teve a ideia da ginástica laboral. Só ela foi, e ela era amiga da professora de ginástica laboral. É claro, é claro. E foi aí que a ginástica morreu. Laboral acabou. Mas, cara, um dia teve uma palestra antitabagista. Ah. E a galera, aconteceu na esquerda. E a galera foi, né? Ficamos prestando atenção lá, a gente, cigarro faz mal, aquela merda toda. E aí, cara, junto com lá o palestreiro, tinha um cara fantasiado de cigarro, cara. Sabe, tipo um cigarro gigante com um buraco, e aí a cara do cara pintada de branco saindo que do nojo. Buraco. Tá... Caralho. Um homem cigarro. Era um homem cigarro. E ele ficava lá, tipo, sabe, fazendo umas expressões corporais durante a parada e tal. E aí, cara, o que aconteceu? Parece não, legal um pouco. Cara, assim, certamente chamou a atenção de todo mundo e fez todo mundo prestar atenção, cara. Porque a galera não tava acreditando no cara do cigarro. Aí quando acabou a palestra, aí sabe quando acaba e fica aquela conversinha, alguém vai falar com o cara e tal, todo mundo voltando pro seu espaço de trabalho. E quando acabou, o cara vestido de cigarro pirou. O cara começou a rodar pelo escritório, porque o escritório era todo aberto, sabe? Então não tinha baia, era todo mundo se via, sabe? Bem amplo e tal. E ele começou a andar pelas mesas, falando com as pessoas, olha, não sei. Só que o cara pirou foda, e ele começou a falar bem de cigarro. Ele começou a falar assim, e aí, quer dar um passeio lá fora comigo? Eu nunca sei assim, né? Aí o cara virou... É o povo dele, né? É o povo cigarro. Eu não sei se ele tá fazendo. Ele achou que ele tava fazendo piada, virou um stand-up, qualquer coisa assim, dele ser irônico e tal. Aí ele chegou num cara, começou a fazer. O cara tava sentado no computador, aí começou a fazer massagem nas costas do cara, assim. Falou assim: olha como o cigarro relaxa. O cara. Cara, aí você imagina. Você imagina a minha cara de Jim olhando pra câmera com aquele. Sabe qual é? Caralho, foi inacreditável, cara. Eu lembro dessa merda até hoje, nitidamente. Você não acredita o que tá acontecendo, onde é que eu tô, cara? Ai, cara, que loucura. Aí o que aconteceu? Que emprego maneiro desse cara também, né? Não é maneiro. O cara tava certo, vai. Pra que ele se fantasiaria de cigarro se não fosse pra fazer isso? Mas aí o que aconteceu? O 3D saiu. E quando o 3D saiu, cara, acabou a graça. Não era mais maneiro trabalhar lá, sabe? Passou a ser um lugar, sabe? Um lugar sem vida. O 3D era a vida daquele lugar, cara. Ele era muito maneiro. E aí o que aconteceu? O 3D saiu e houve uma mudança de setor na empresa. Sei lá por que cargas d'água, eles mudaram o nosso setor de multimídia, nosso subsetor de multimídia, tiraram da comunicação social e passaram pro setor de arquivos. Como assim? Tem o setor de arquivos, cara. Setor de arquivo da TV, assim, que guarda os programas e tal? É, eles têm um galpão lá no centro da cidade que tem todos os arquivos da TVE, caralho, eles estavam numa mega task force lá pra digitalizar tudo, pra não se perder, e o cacete, toda essa organização de arquivamento de TV, né? Que é uma TV. Uhum. E era tudo em fita, né, ainda? Era, é, assim, coisas antiquíssimas lá, né? Uhum. E aí a gente, assim, a gente não mudou de prédio, graças a Deus, porque o prédio, o arquivamento ficava no prédio mais velho da TVE. A Lapa é um lugar... Assim, eu sei que a Lapa foi revitalizada e tal, mas não foi essa experiência que eu tive. Eu não fui em rodinha de samba na Lapa, eu fui na Roots Lapa. Eu ia desviando de camisinha, de cueca freada no chão, essa era a Lapa. Ai, que lugar. O prédio velho da TVE, que ficava na quadra ao lado, era do lado do IML. Caralho. O IML, Instituto Médico Legal, pai, onde as pessoas vão lá, né, pra... Enfim, uhum. É o IML. Uhum. E o prédio tinha um cheiro de IML, cara. Uhum. Tinha um cheiro de formol, não acreditava aquela merda. O cheiro da e morte. Tinha... Exato, exatamente. E os ratos, né? Os caras brincavam assim, uma vez um rato mordeu uma funcionária. Caralho! Né? É, sim, exato. Mordeu uma funcionária, ai, desesperada! Aí alguém gritou assim: não mata não, que é funcionário! Os ratos tinham crachá, maluco. Aí eu falei, só falta eu ir pra essa merda desse prédio. Aí não fomos pro prédio, mas toda semana a gente tinha uma reunião do setor com todo o arquivamento reunido, plus o multimídia. E aí a reunião rolava 45 minutos falando de como arquivar a parada, como digitalizar o negócio. Um senhorinho que tava lá, a chefe era muito legal, mas a chefe falando assim, gente, se a gente fizer tudo direitinho aqui e tal, seguir os planos, em 2025, a gente acaba tudo. Mas aí eu não vou estar aqui, nem vocês vão estar aqui. A gente tem que preparar tudo para que outras pessoas entendam. Aí sobe aquele senhor lá de bigode branco. Sabe o bigode? O apelido dele era Bigode Branco. O bigode branco que tá lá na TV desde a inauguração. Eu vou estar aqui. Aí eu falei, caraca, cara. Né? Eles tem pessoas que vivem... digitalizando todo o arquivo, é isso? Estavam digitalizando o arquivo pra não perder, porque já tinham perdido coisa e tal, mofado, sabe, essas uhum. coisas. E ainda devem estar até hoje, né? Caramba, se ela falou que era 2025. E o Bigode Branco falou que deve estar lá ainda, Paty. Ele falou que ele não sai de lá por nada. Acho que a TVE não pode demitir o cara, porque o cara tem que fechar um prédio inteiro pra pagar o FGTS do cara, né? Cara, mas... existe uma chance muito grande da gente ter algum ouvinte que trabalha lá ainda. Então... Se você é um ouvinte, por favor, informa a gente se o bigode... Não, eu já conheci o cara que foi trabalhar lá depois de mim. Ah. Era fã, é, eu já conheci, pode crer. O bigode branco tá lá ainda? Não, porque antes de eu voltar, eles mudaram de novo essa porra. Entendi. Nego não sabe o que tá fazendo, cara. De qualquer maneira, aí, se você trabalha na TVE, ou na TV Brasil, whatever, informa a gente se o bigode branco e os ratos ainda estão lá. E aí todo mundo tinha o terror de entrar no elevador com a Leda Nagli. A Leda Nagli, do Jornal Hoje? É, ela já foi apresentadora do Jornal Hoje, milênios atrás, uhum. Mas ela virou apresentadora do Sem Censura, né? Sem Censura, décadas. Uhum. E acho que agora ela se aposentou, não sei, mas... É, mas quando eu tava lá, ela era uma... Ela era tipo uma lenda da TVE, cara. Ela Sim. tava também desde sempre com o Sem Censura. E todo mundo falava que, ó, se você entrar... Ela é tipo super nazi, cara. Uhum. Se você entrar no elevador com a Leda Nagli, aperte o botão, dê um passo para trás, olhe para frente e respire devagar. Pra ela não perceber você, tá tipo um tiranossauro. ela não pode perceber a sua existência. E aí, e teve uma vez que eu entrei no elevador com a Leda Nagli e eu fiz exatamente isso. Eu não respirei, inclusive. Deu certo, ela não reparou na minha existência. Mas essas eram as lendas, eu também não sei, né? Mas falavam que ela era super casca grossa lá e tal, e aí ninguém queria pisar no calo nem nada. Cara, é uma pena isso, porque você, se você tivesse sido demitido pela Leda Nagli no elevador, teria sido uma história maravilhosa. Ela não ia poder me demitir, ela era apresentadora lá, era um funcionário que nem qualquer um. Mas que ela podia fazer o quê então? Ah, te dar um esporro, te esculachar, essas merda, ninguém queria. Como já aconteceu várias vezes lá, entendeu? O cara chega e fala assim: antes de eu conhecer a Leda Nagli no elevador, meu nome era Bigode Negro. Exatamente. Mas aí, na esquina da TVE tinha um sujinho lá. Uhum. Um dos lugares do Rio de Janeiro, né? Aquele boteco clássico. E a gente descia lá. O nome do lugar, cara, não lembro, só lembro do apelido. O apelido que a gente dava pro lugar era Massa Preta. Não sei que o nome do lugar era Massa alguma coisa. Isso que virou Massa Preta, eu só lembro disso. E lá tinha aquelas pizzas que eram meio parecidas com aquela que tu falou, com aquela de Brasília que tu, sabe? Sim. Do Dom Bosco, né? Era bem o esquema do pizza do Bosco. Não era maneira que nem do Dom Bosco, mas era ok. E a gente ia lá e ali era do lado de uma delegacia da Polícia Civil. Então lá era o boteco dos policiais civis. Sim. E da galera da TVE também. E não aconteceu nada, não. A gente só ia lá. Os pombos andavam no balcão, essas merdas. O cara, espanta o pombo aí! Os pombos eram tão folgados, cara. Eles vinham voando de fora e pousavam no balcão, sabe? Daquela derrapadinha, sabe? Aí o cara, espanta o pombo aí! Deixa esse que é funcionário. Cara, que lugar asqueroso, cara. Não sei como eu sobrevivi àquilo, cara. A gente comia aquela merda daquela massa preta e via. Nossa, cara. O nosso estômago aguenta muita coisa, cara. Puta que pariu. É, eu sempre falo isso pra você. Por que o 3D era a alma do lugar? Cara, porque o 3D... Na verdade, onde o 3D vai, ele é a alma do lugar. Essa é a verdade. É verdade. Ele traz uma alegria, ele traz uma loucura. Aí o 3D, nessa época, quando ele saiu da TVE, ele foi morar em Praga. Caramba. E aí... Ele foi ser chamador... Como é que é o nome disso? Ele chamava as pessoas pra entrarem numa boate. Scout. É, ele fica assim, quer ver peitinho? Vai lá na boate, então, não sei o quê. Ele era um homem placa da boate. Exatamente. Nessa época que ele ficou um tempo lá, fez esses bicos aí, essa vida louca do 3D, e quando o visto dele ia vencer, ele teve que ir a Portugal pra fazer um negócio lá do passaporte dele, que ele ia ter direito de ficar lá com o passaporte português. Mas ele tinha que ir a Portugal pra fazer essa merda. E aí foi quando ele foi de ônibus pra Portugal, de Praga. Uhum. E aí quando ele cruzou a fronteira da Alemanha, que rolou aquela história dele ser preso e deportado. Eu não sei que história é essa. Ele contou essa história no Nerdcast, cara. Você pode fazer o GugaCast com ele sobre isso. Porra, vou certamente fazer. É uma história maravilhosa. Eu vou certamente fazer isso. Bom, aí eu falei, puta, agora o 3G vai mudar de vida e tal. Aí pronto, chegou, voltou ao Brasil, não mudou de vida. Mas ele continua sendo a alma dos lugares que ele vai. Mas sem o 3D, cara, realmente aquele lugar ficou mais deprimente. Aí o que aconteceu? Em 2008, a gente já tava, sabe, indo melhor no Jovem Nerd. Já estávamos tendo publicidade e tal, mas não era nada... A Nerd Store já existia, né? A gente já vendia camiseta, vendia action figure, Batalha do Apocalipse, já tinha todo esse histórico, né? O negócio tava decolando, né? A Nerd Store abriu em setembro de 2007, tanto que a gente acabou de fazer 10 anos agora, né? Uhum. Então, foi durante esse meu período na TVE que a gente teve um crescimento grande, porque não só eu, mas todo mundo estava muito focado. Eu tinha mais horas, mas o Dave também, a André, a Agatha, todo mundo trabalhando, sabe, junto. Uhum. E aí eu comecei entender como funcionava o mecanismo da TVE, desse lugar, essa empresa mista. Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, em vez de 6 horas por dia, comecei a trabalhar 5 horas por dia. Como assim? Eu chegava uma hora mais tarde, porque eu ficava acordado até altas horas da madrugada, fazendo Jovem Nerd, né? Puta, cara, vou chegar 10 em vez de 9. Comecei a chegar 10. E nada aconteceu. Eu falei, caralho, tá de sacanagem, nada aconteceu. Você sabe, uma semana, duas semanas, chegando às 10, nada. O meu chefe, que era meu equivalente, que só tinha um post-it amarelo escrito chefe na camisa dele, nada falou. Muito menos o chefe lá da comunicação social. Mas sabe, tipo assim, o trabalho era bem tranquilo, sabe, nossos trabalhos. O que mais parece com The Office disso aí que você tá falando é que a gente não sabe exatamente qual era o trabalho ainda. Eu fazia os sites dos programas, os sites da... Entendi. Entendeu? E a gente fazia manutenção, não só novos sites, mudou o programa, mudou o site, tem programa novo, tem site novo, entendeu? Fazer tudo, toda a parte de multimídia e web da própria TVE, da TV Brasil, entendeu? Uhum. Era tudo interno, em vez de eles contratarem uma agência, era mais barato fazer interno. Entendi. E aí, tipo assim, ok, vou... Tô trabalhando 5 horas por dia, tá sendo melhor, tô tendo mais tempo ainda pro Jovem Nerd, né? Uhum. Aí, eu tava chegando às 10, né? E indo embora, eu chegava às... Então, eram 6 horas por dia, eu chegava às 9 e embora às 6... Não, às 4? 9 mais 6 e embora às 15 horas. Não, mas você mais uma hora de almoço. Saía às 16 horas. Embora às 4, saía às 16 horas, exatamente. Aí eu tava indo às 10 e saindo às 16. Uhum. Beleza. Aí, um dia eu resolvi sair às 15. E, gente, olha, eu tenho que resolver uma parada, tá foda e tal, não sei o que. Fui lá e eu ia, de fato, trabalhar, né? Eu chegava em casa e ia trabalhar no Jovem Nerd. E aí eu comecei a ir embora, a chegar às 10 e ir embora às 15 todo dia. E nada aconteceu. E nada aconteceu. Então eu tava trabalhando 6 horas, depois 5, depois 4, e aí depois 3, e aí depois 2. Eu consegui, durante um tempo, trabalhar 2 horas por dia. Eu chegava lá na hora do almoço. Chegava ficava... às 11 e saía às 2. E saía às 2. Chegava às 11 e almoçava uma hora. Não. Aí depois eu falava assim: não, sacanagem, não vou nem almoçar, né? Eu vou ficar só 2 horas nessa porra. E nada aconteceu, Guga. Nada. Eu falei: caralho! Mas assim, pra ser honesto, eu já tava pensando em sair, entendeu? Tipo assim, porque eu tava muito mais focado no Jovem Nerd e tava dando certo, entendeu? Aí eu tirei férias. É o que aconteceu, ó. Em cima disso, filha da puta, trabalhei 2 horas por dia, eu tirei férias. Aí... Você chega pro chefe e fala, cara, eu tô muito cansado. Tô trabalhando demais. Aí essas férias foram emblemáticas, porque foi em 2008, acho que em março ou maio de 2008, alguma coisa assim, em abril. E o que acontece? Eu usei essas férias para fazer um novo layout do Jovem Nerd, que na época precisava mudar, já estava muito velho. A gente tinha que ter notícias, entendeu? De áreas, aí a gente tinha que fazer... Então, não dava para pegar um negócio pronto, entendeu? Eu comecei a estudar PHP, que eu não entendia nada, né? Eu não era programador, eu fazia HTML e tal no início, sabe? No minha carreira de designer e tal, mas PHP é outra parada, é uma linguagem de programação. HTML não é linguagem de programação, entendeu? Uhum. E aí eu comecei a estudar WordPress, como é que funcionava o PHP, como é que eu instalava um plugin, como é que eu poderia customizar, sabe? Uma home do site exatamente como eu tinha feito no layout, entendeu? Uhum. Eu precisei estudar isso. Então eu fiquei as férias inteiras estudando isso. E eu lembro que eu acho que eu fiquei... No total, 21 dias sem sair do meu apartamento. Caramba. Direto. Porque eu estudava essa porra dia e noite, testava, e o nosso amigo Alec Botelho, que é nosso brother até hoje, que trabalhava no IG, era o nosso cara sangue nos olhos lá, Jovem Nerd, que a gente junto testando e tal, não sei o quê. O cara foi muito, muito parceiro, o Alec, cara. Ele é muito parceiro mesmo. E aí, o que aconteceu? Minhas férias estavam acabando e o site ainda não estava pronto. Tava dando erro, a gente ficava testando, também varando noite. Eu falei, caralho, nos últimos 4 dias de férias, a gente varou todas as noites, praticamente não dormi, pra tentar fazer a parada funcionar. E o que aconteceu? Acabou minhas férias e o site não estava pronto. Uhum. Falei, caralho, o site tem que ficar pronto. E sabe quando tá quase pronto, você não pode largar, uhum, entendeu? Você tem que terminar essa merda, entendeu? Senão não vai ficar pronto nunca, sabe? Sei. Aí... Você vai rir. Começou o meu primeiro dia de trabalho, eu não fui. Eu fui muito escroto, né, cara? Que cara escroto. É, não, isso é um puta mau exemplo. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Ninguém nem se tocou. Aí, eu também, eu liguei, eu falei, olha, cara, foi mal aí, cara, eu tô envolvidaço. Eles sabiam do Jovem Nerd, né? Uhum. Eu tô envolvidaço aqui com o Jovem Nerd, eu tô fudido, o site não tá pronto e tal. Foi mal, tipo, hoje não vou poder ir e tal. Eu avisei. Ah, pelo menos... Aí no segundo dia, não tava pronto, eu não fui. Aí no terceiro dia, eu não fui. Aí o cara... Cara, começou a me ligar, cara, tá foda aqui, eu preciso que você venha, pelo amor de Deus. Aí eu falei, cara, beleza. Aí o site ficou pronto, tipo, no quinto dia, e aí eu voltei ao trabalho. Então, aí eu voltei a trabalhar, e aí o que acontece? A gente, nesse meio tempo, a gente conseguiu um contrato com o IG pra sermos curadores, como o Jovem Nerd já tinha um certo nome lá dentro do IG, principalmente e tal, já era conhecidinho. A gente foi contratado pra ser curadores de um blog de tecnologia que tinha o IG Shopping anexo a ele e tal, então eles queriam conteúdo de tecnologia. Então eu e a Zagal, a gente aceitou, e aí era uma grana mensal que a gente tinha, pelo menos por um ano. A gente, caraca, isso pode cobrir meu salário e a gente pode ficar 100% do Jovem Nerd. O Azaghal já tava em Curitiba e eu tava planejando ir pra Curitiba pra gente ficar todo mundo junto, sabe? E a gente investir 100% do nosso tempo da empresa. Aí eu voltei das férias e pedi demissão. Voltei atrasado e tal. E falei, cara, não dá, então obrigado. Foi maneiro, foi mal aí ter sido funcionário merda. Então, esse emprego que você foi designer pleno, ele foi seu último emprego. Foi o meu último emprego, exatamente. Ele é o seu emprego mais recente. Exato, se você olhar no meu LinkedIn, tá lá. E aí, quando eu pedi demissão e assinei a parada e fui embora, né, no último dia lá, eu tinha planejado isso antes e eu fiz. Eu peguei o meu MP3 player lá, chinesinho que eu tinha na época, e coloquei Feeling Good, de Michael Bublé. E eu saí pela rua com o volume no máximo, ouvindo e cantando Feeling Good, cara. Foi uma sensação maravilhosa, cara. Uma experiência que eu nunca... Eu falava assim, um dia, quando eu pedi demissão, eu vou trabalhar sempre de Jovem Nerd, eu vou embora ouvindo Feeling Good. E aí, quando chegou o dia... Eu fiz isso e foi foda pra caralho. Eu imagino a sensação que você teve. A gente já contou uma história aqui que a gente não tinha muita grana, assim, a gente não tinha muito dinheiro em casa. E abriu lá em Brasília, abriu um Dunkin' Donuts. Uhum. E era maravilhoso, cara, porque é muito bonito, né? E é muito gostoso, assim. A gente olhava e eu não tinha grana pra comer aquilo. E eu falei pro meu irmão assim, o dia que eu tiver um emprego, o dia que eu tiver um salário, eu vou passar nessa parada aí e comprar a caixa maior. Exato. De 24 donuts. E aí eu fiz, cara, e foi maravilhoso. Então eu acho que deve ter sido a mesma sensação. É a mesma sensação, exatamente. Mas essa música, Feeling Good, tem um, sabe, me toca toda vez que eu escuto, porque tem essa emoção, né, associada. Então é uma música especial pra mim. Foi um momento que você deixou de, pra sempre, ter um emprego. Pois é, foi o que eu poderia descrever como independência financeira. Foi foda depois, isso... Foi foda, depois disso foi pra caralho. A gente teve endividado, a gente foi morar num apartamento. Isso é outra história. Uhum. Outro GugaCast, a gente foi morar num apartamento com 6 pessoas, 2 cachorros, 1 banheiro. Ficamos alguns anos na situação, com dívidas absurdas, todo mundo apertando o cinto ao máximo, porque a empresa tinha que sustentar a família, sabe, 2 famílias, né? Uhum. Mas, sabe, isso também passou, né? Mas, tipo assim, o momento de deixar o emprego com a carteira assinada e trabalhar 100% no seu projeto, sabe, na parada que você criou e fez crescer, né? Sim, obviamente não só eu sozinho, eu, Dave, André, Agatha, todo mundo junto, mas um projeto que faz parte da sua alma. Uhum. Nossa, foi a melhor sensação no mundo, foi muito, uma conquista muito grande, muito, muito melhor quando eu fiz aquele blefe escroto lá que foi fora também. Foi fora também, mas não chega nem aos pés. Esse período que você trabalhou na TVE, foi nessa época que rolou o lance do Copacabana Não Dá? Foi, caralho, exatamente, cara. Conta essa história. Porque eu ia trabalhar, eu pegava um ônibus e um metrô pra chegar lá no centro. E aí, o que acontecia? Eu entrava no ônibus, colocava o meu MP3 player e eu lia Eu botava música e eu tava lendo Cornwell na época, muito foda. Uhum. Então acho que eu tava lendo as Crônicas de Arthur. E eu colocava trilha sonora, porque faz a leitura ficar muito mais foda. Sei. Então, se tá numa cena calma, eu boto música calma. Se tá numa cena de combate, eu boto a música de combate. Eu sou um viciado em trilha sonora. E a leitura fica muito foda, você lendo com música, sabe? Sei. Então, eu ficava no meu mundinho. Eu sentava no ônibus, no metrô, eu ficava no meu mundinho, não queria ser incomodado. Aí, um dia, o cara sentou do meu lado e quis puxar papo. Eu, de fone de ouvido, oi, tudo bem, né? Isso aqui é... Aí, botava o fone de novo. E aí, ele voltava a puxar papo. Aí, eu falei, caralho, me deixa sozinho, cara. Pelo amor de Deus. E aí, o cara falava, Copacabana não dá, porque o ônibus passava por Copacabana. Aí, a gente tava passando... Copacabana não dá! Aí, eu, como é que é, senhor? 20 anos que eu moro aqui, estou voltando hoje pra Austrália. O cara... Caralho, eu aí, maluco. O cara disse que era gringo, que ele era australiano, que morou a vida toda no Brasil. Mas ele morava em Copacabana. Aí, outro dia aí, mataram sei lá o quê. Conta uma dessa história, que todo carioca tem uma história dessa. Uhum. Mataram alguém, não sei o quê. É uma história de violência, terrível. É, e aí ele contou uma história de violência, qualquer que aconteceu em Copacabana. E Copacabana, não dá, não dá. Cara, a gente nunca mais esqueceu isso. A gente fala isso até hoje. Aí ele falou, o que você faz? Você trabalha com o quê? Aí eu, puta, não, você não quer me conhecer, cara, puta que pariu. Eu trabalho com informática. Ele, você tem um cartão? Aí eu, não tenho. Ele, mas devia ter, eu posso querer contratar o seu serviço? Aí eu, caralho, me solta, socorro, cara. Aí ele, eu tenho 4 computadores no Brasil. Caralho, Guga. Tem como você inventar isso? Não, não tem. Só pode ser acontecido de verdade. Né? É impossível, o roteirista mais foda do mundo não consegue bolar um diálogo tão nonsense quanto esse. Eu tenho 4 computadores no Brasil. Aí a gente chegou na estação do metrô, desceu todo mundo. E ele também. E ele veio atrás de mim, querendo um cartão. Mas me dá seu cartão, me dá seu telefone, me dá sei lá o quê. Sei lá o que ele queria também, né? Esses gringos. Talvez ele tivesse afim de você. Não seria primeiro. Ai, ai. Mas aí, cara, eu falei, obrigado. Aí apertei o passo, entrei na multidão e deixei o cara pra trás. Mas, cara, desse encontro ficou para sempre, o Copacabana não dá. Porque nisso ele tem razão. Às vezes a gente vai na casa do Dudu, do Adispo, mora em Copacabana, né? Aí às vezes a gente tá gravando com ele, aí tem mó barulho, mó gritaria. Eu falei, caralho, Dudu, o que é isso? Ele, porra, meus vizinhos, cara. Copacabana não dá. Ele me fala. É, a frase é muito boa. A frase diz tudo, cara. Essa frase diz tudo. Podia ser uma frase de Nelson Rodrigues. Funcionaria também. Mas ele perdeu essa. Foi o gringo maluco de Copacabana, australiano, que mandou. É um hino, cara. É um hino. Copacabana não dá. Dá pra, Guga, faz uma música com isso, pelo amor de Deus. Eu vou fazer. Refrão Copacabana. A música é Copacabana não dá. E aí, cara, mas assim, você tem que fazer parceria com o morador de Copacabana, porque o cara vai ter o feeling. Pode fazer com o Dudu, o Dudu escritor, cara. Primeiro eu tenho que fazer o Hotel Três Pinheiros. Ai, ai, excelente, Guga. Acho que é tudo que eu tenho pra contar na TVE. Não, foi ótimo. Tá bom, já tem história suficiente, cara. Inclusive, esse é um bom final também. Não precisa nem ficar mudando as coisas de sequência. A gente não termina com risadas, a gente dá tchau. Ah, Guga. Bom, mas pelo menos tem uma risada no fim do papo, beleza. Então vai lá. É isso, então? É isso. Valeu, Jovem Nerd. Não, peraí. Não, eu não vou falar se é isso desanimado. É assim que a gente faz. Não, Guga, sério, termina com a risada aí, cara. Muito mais legal. Aprende alguma coisa aí, cara. Eu vou terminar com risada, é um negócio do Nerdcast, cara. Ah, risada é a música subindo. Mas eu tô aqui, cara, deixa rolar. Então por que a gente não faz assim? A gente fala, é isso, a gente dá um tchau animadaço e começa a dar risada. É isso, galera, valeu. Então vamos lá. É isso então, Jovem Nerd. É isso, Guga. É isso aí, adeus. Caralho, que escroto. Final do Thundercats. Valeu. Eu tô rindo de verdade. Final do Thundercats. Este podcast foi editado por Caio Corraini.